Boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na Rádio Antena Web. Iniciamos desta brilhante forma mais uma edição aqui consigo nestas tardes de domingo, tardes de noites, agora que anoitece bem mais cedo, vou ficar consigo até bem perto das 19 horas. Ora, pois, muito bem, estimados ouvintes. Abrimos a emissão de hoje com uma música que há muito gostaria de lhe trazer, mas estava muito, muito, muito difícil. A música chama-se Patience of Angels e é Patience of Angel, of the Angels, tinha que estar correto. É a música de Eddie Reader, uma cantora que há muito, muito... Aliás, eu conheci esta música faz muito tempo. Ao fim de 7 anos conseguia obter finalmente e consegui trazê-la até si. Ora, pois, muito bem, seja então muito bem-vindo a esta tarde do domingo, dia 12 de dezembro de 2010, em que iniciamos então com Eddie Reader e Patience, Patience of the Angels. Uma grande, grande música esta. Ora, vamos então agora seguir com mais temas para vocês. Primeiro com Diana Bastos, música portuguesa aqui no Domingo à Tarde, o tema Liberdade de 1999. É também mais uma música que consegui, sabe, ao fim de quanto tempo? Ai não, então eu digo-lhe 11 anos. Ora, esta música, para quem ouve, escolhes tu ou escolho eu, fazia parte da minha primeira cassete de vídeo com videoclipes gravada em 1999, precisamente. Era a música número 34 desta cassete. Ora, ora, grandes maravilhas que se faziam na altura. Uma delas, de Diana Bastos, Liberdade. Vamos, também considerado pela na altura, Sal Música, um dos melhores vídeos daquele ano. Enfim, bom, vamos então agora ficar com Delirious Dio com Diana Bastos, Liberdade, ainda com Dido e os Faithless, o tema I've Been Waiting. Vamos seguir logo depois com This Kiss, a música de Faith Hill, e para finalizar, Six of One, música dos Marillion. É assim que vamos fechar esta primeira seleção musical de 4 temas. Espero então que sejam do seu integrado nesta tarde que vai correndo no domingo, dia 12 de dezembro de 2010. Leading the blind. Only with mellow are you feeling of the slide through. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go at one. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow are you feeling of the slide through. Don't let nothing ride you one. Swallow don't make a summer. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. I don't want another heartbreak. I don't need another turn to cry. No, I don't want to learn the hard way. Baby, hello. Oh no, goodbye. But you got me like a rocket, shooting straight across the sky. It's the way you love me, it's a feeling like this. It's centrifugal motion, it's perpetual bliss. It's that pivotal moment, it's impossible. This kiss, unstoppable. This kiss. Cinderella said to Snow White, how does love get so off course? Oh, all I wanted was a white knight with a good heart, soft touch, fast horse. Ride me off into the sunset, baby, I'm forever yours. It's the way you love me, it's a feeling like this. It's centrifugal motion, it's perpetual bliss. It's that pivotal moment, it's this kiss, this kiss. Unsinkable, this kiss, this kiss. You can kiss me in the moonlight, on the rooftop under the sky. Oh, you can kiss me with the windows open while the rain comes pouring inside. Oh, kiss me in sweet slow motion, let's let everything slide. Yeah. A emissão vai seguir. Depois destes quatro temas, trago-lhe agora Down Under, música dos Men at Work. Vamos chegar ainda nesta emissão para ouvir os Pet Shop Boys com Fundamental e também Tina Turner. E para finalizar, ficamos com uma cantora francesa e um tema de 1999. Dá pelo nome de Allez Plus Haut e quer dizer em português, bom, traduzindo a letra fica ir mais alto, mas já percebemos que é ir mais além. Ir para lá daquilo que nós acreditamos, não é? Temos que lutar para vencer e, pois, muito bem. Ora, vamos lá aproveitar este Allez Plus Haut, ir mais além de Tina Arena. Ora, é assim que damos seguimento à nossa emissão nesta tarde do domingo, 12 de dezembro de 2010. A fight had come me on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear that thunder? I met from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I Antena Web, rádio à sua medida. J'ai voulu tracer mon chemin pour le rêve pour lequel je vivais. Je n'ai pas su te dire je t'aime, seulement te garder. Vamos ficar com música mais romântica neste domingo à tarde. Primeiro tema que vamos ouvir dá pelo nome de Always On My Mind e a interpretação que escutamos hoje é de Elvis Presley. Vamos também seguir nesta emissão com os Ornatos Violeta e o Capitão Romance. Eu vi, mas não agarrei. A música que vamos escutar logo depois é a continuação de Romantismo Puro nesta tarde de domingo. É que logo depois de ficarmos com a música dos Ornatos Violeta com o Capitão Romance, vamos ficar com Ana Duarte e Deixa-me Ouvir Teu Coração. Para finalizar, vou trazer-lhe One Moment in Time, a música de Whitney Houston, grande sucesso da década de 1990. Ora, então assim que damos seguimento nesta emissão de domingo, aqui na Rádio Internet, damos seguimento então com estas quatro músicas, começamos desta brilhante forma. Ou diga-me lá, Elvis Presley é ou não é, ou tinha ou não tinha, uma excelente voz. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.

Trago-vos nos próximos minutos quatro temas que nos vão levar de encontro até ao nosso bloco publicitário. Ora, o primeiro tema que vamos escutar chama-se Como um Tanz ein mit mir e é uma música da cantora Claudia Jung. Logo depois eu vou trazer-lhe um outro tema, este já mais conhecido, é do Duran Duran e chama-se Come on Down. Para finalizar, temos ainda Souviens-toi du jour, conhecidíssima música aqui na Antena Web, de Mylène Farmer, e depois recordamos a voz magnífica e esplendorosa de Dulce Pontes com A Canção do Mar. É desta forma então que caminhamos a passos largos para o final da primeira parte. Vamos por um breve bloco publicitário e eu volto depois para o segundo tempo deste espaço radiofónico. O Domingo à Tarde vai trazer-lhe mais música e melhor música ainda do que aquela que ouviu até aqui. Por isso já sabe, fique connosco e eu vou voltar daqui a alguns instantes. Até já! Let's dance. na web. Um caso sério na radiofonia. Si c'est un homme,

é um mundo do futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Excelentes misturas, uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. A Antena Web está à procura de novos locutores. Por que não se atreve? Lançamos-lhe o desafio. Integre a equipa de locução da Rádio Antena Web. Se estiver interessado, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para saber mais pormenores. Nós não exigimos muito. Só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antena Web. A sua, a nossa, a rádio de todos nós. A Rádio Antena Web é comunicativa e musical. Histórica e atual. Pensativa e cultural. Atrevida e surpreendente. Nós somos assim. Somos a Antena Web. Somos a sua rádio preferida. Obrigado pela sua escolha. Rádio Antena Web. Sintoniza-te. Boas festas são os votos da Rádio Antena Web. Olá, eu sou a Adriana e desejo a toda a equipa e ouvintes da Antena Web um bom Natal e um feliz Ano Novo. Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Vamos abrir este segundo tempo com musiquinhas mais calmas. A primeira dá pelo nome de Heaven e é de Bryan Adams. Logo depois vamos chegar com Northern Star, tema interpretado por Melanie C. Trago-lhe também, porque sei que vai gostar, da cantora alemã Michela. E para finalizar, por que não ficarmos com os Buggles, recordando Video Kill the Radio Star. Uma grande música então para ficarmos também para ouvir nesta tarde noite de domingo, 12 de dezembro de 2010. É assim que abrimos a segunda parte do Domingo à Tarde. Young and wild and free. Now gone too far. She did but kept it hidden well until she cracked and then she fell. If all the history is true, she's gonna end up just like you. You made it to the other side. Antena App, ao alcance de um clique. Täglich hab ich meine Zeit geträumt. Täglich jeden guten Tag. Agora vamos chegar com um género musical um pouquinho diferente, mas também tenho a certeza que será do seu agrado. O primeiro tema que vamos ouvir, já de seguida, portanto, dá pelo nome de That's the Way It Is. Ainda é dentro deste género, é de Celine Dion. Vamos também ficar com Living Things, música dos Electric Light Orchestra. Mas depois vamos mudar de género, vamos ficar com os Enigma e Return to Innocence, uma grande, grande música. Por fim, vamos ficar com os Era, recordando Volare, Volare Nevo, música então já da década de 90 e que também fez muito sucesso deste grupo, aliás, como tantos outros temas dos Era. Ora, então assim que damos seguimento nesta emissão, domingo já estamos a ficar de noite, mas ainda há muito para desfrutar nesta tarde-noite, agora mais noite do que tarde, de domingo 12 de dezembro de 2010. Don't give up on your faith. Love. sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Oh, agora continuar, depois de Volar e Volar a Nevo, com uma música que acho que nunca tocou aqui até. Esta música que lhe vou trazer... Aqui já tocou. Mas poucas vezes, mas já tocou. Strong Enough, a música de Cher, é assim uma música mais mexida, que logo vai ser... logo vamos acalmar depois com Te Necessito, música de Cheyenne. Ainda Change Your Heart, interpretação de Zucchero, e para finalizar os Weezer com The Spider. Ora, é assim, nesta noite de domingo, que vamos seguindo nesta emissão, já a pensar no final da segunda parte e no princípio da terceira, sempre mais curto, mas isso é para daqui a pouco. Ainda haverá mais uma intervenção minha nesta segunda parte, será a última da segunda parte, mas ainda haverá mais uma, portanto ainda temos mais 8 temas para desfrutar e 4 começam a tocar agora. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. But where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know you. Es una nueva sensación descontrola mi pasión. Me pregunto qué será. Todo parece nuevo y siento volar, mirando el brillo de tus ojos. Es un presentimiento, un golpe de mar, viviendo juntos en un sueño. Necesito tu querer. Necesito tu querer, porque mi vida no puede vivir si no tiene tu amor. Tengo un secreto que contar y te lo digo solo a ti. No lo puedo ya guardar. Es una nueva sensación que descontrola mi pasión. Me pregunto qué será. Todo parece nuevo y siento volar, mirando de tus ojos. Es un presentimiento, un golpe de mar, viviendo juntos en un sueño. Necesito tu querer, porque mi piel necesita sentir tu calor. Necesito tu querer, porque mi vida no puede vivir si no tiene tu amor. Necesito tu querer, porque mi piel necesita sentir tu calor. Necesito tu querer. Próxima estação, Antena Web. Stand

Pois muito bem, ouvintes, é assim que chegamos ao final da segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Trago-vos mais quatro temas antes do nosso último bloco publicitário. Ora, vamos, para começar, ficar com Shakira e recordar Whenever Forever. Ainda Ricky Martin com a cantora Christina Aguilera. Recordamos Nobody Wants to Be Lonely. Ainda a voz de Maya Lucheri e, para acabar, Let's Get Loud, uma recordação da cantora Jennifer Lopez. Ora, então assim que fechamos as portas deste segundo tempo, daqui a pouco vou voltar para a terceira e última parte do nosso Domingo à Tarde. Não sai daí, eu volto aqui alguns instantes. Até já! Antena Web. Taking your places with your mind and soul. Like springtime makes me feel better, taking me higher, feeding my fantasy. And it feels so good. Yeah, it feels so good. Giving you luxury. Baby, don't thank me. I thank you, and it's

Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Love we share seems to go

Pois muito bem, o Domingo à Tarde está a fechar as suas portas, está a chegar ao seu final, mas antes tenho mais 4 músicas para lhe oferecer. Ora, a primeira chama-se Wind of Change e é uma balada dos Scorpions. Logo depois vamos ficar com Lift Me Up, a voz de Kate Wajela. Para fechar também, trago-vos Un Altro Te, música de... agora a fugir, Eros Ramazzotti. E mesmo para fechar, Madonna com The Power of Goodbye. São estes os 4 temas que vão fechar a edição número 44 do Domingo à Tarde. Foi um prazer enorme estar consigo. Gostaria de volta então na próxima semana, de hoje a 8 dias, para mais um Domingo à Tarde. Até lá, fique bem, um forte abraço. E então é de hoje a 8 dias. wrong. And anything is simple, twisted like a riddle. I've seen, love so loud. The voices of all my doubts telling me to give up, to pack up and leave town. Even so, I had to believe impossible means nothing to me. Can you lift me up? Turn the ashes into flames. Girl, I have overcome more than words will ever say. And I've been given hope. There's a light on up the hall. And that a day will come when the fight is won. And I think that day has just begun. Starts there. I'm counting on the small pair lost in a nightmare. And I'm here, and suddenly it's so clear. The struggle through the long years, it taught me to outrun my fears. Oh, and everything is worth having. All comes with trials, worth withstanding. So can you lift me up and turn the ashes into flames? Cause I have overcome more than words will ever say. And I've been given hope that there's a light out of the hall. And that a day has just begun. Oh, yeah. Oh, lift me up, oh, lift me up, oh, lift me up, oh, lift me up, lift me up, oh, lift me up. Down and loud is overrated, and I need to já a seguir. Un'altra te, outra alguém. Surpreenda-me uma outra vez. Um guaio simile, um guaio simile. Chissà se c'è, chissà se c'è. Quelle tue espressioni che in un altro viso cogliere non so. Quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. Con la stessa fantasia, la capacità di tenere i ritmi diavolati degli umori miei, mio cuore. Un'altra come te, ma nemmeno se la invento c'è. Mi sembra chiaro che sono ancora impantanato con te. Ed è sempre evidente. E mi manca ogni sera la tua gelosia, anche se poi era forse più la mia. Dove io li avevo appoggiati, quindi su di te, mi sembra chiaro che un'altra come te, ma nemmeno se la invento c'è. Mi sembra your heart is not a